Graças, Pai. Não está saindo o som? Tá? Então, graça e paz novamente. Agora sim, hã? Está saindo. Ajeitar um negócio aqui. Vamos abrir no Salmo 125. É a nossa caminhada. Cântico dos Dez Graus. Que há alguns domingos temos estudado. E Deus tem falado ao coração, pelo menos no meu, através destes salmos. É Cântico dos Degraus, nós já falamos, que era uma caminhada do povo que saía de suas casas, distante de Jerusalém, rumo para Jerusalém, para adoração. Então, é uma viagem ao encontro de Deus. Falamos que Jerusalém era o testemunho de Deus na terra, porque Deus estava lá. E hoje nós somos a testemunha de Deus na terra, porque Cristo está em nós. E neste Salmos nós vamos aprender com o auxílio e ajuda do Espírito Santo, a sair da periferia para o lugar santíssimo, onde Deus habita, lá no nosso espírito. Então, a finalidade do estudo dos Salmos é termos uma vida mais significativa, uma vida de intimidade com o Senhor. Isso só pode ser possível lá, no nosso espírito. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, ou as montanhas, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los a o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Vamos orar? Pai, entregamos nas tuas mãos este momento. Te pedimos, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Espírito Santo venha falar no nosso coração, revelar Cristo. Queremos tocar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Queremos vê-lo. Queremos contemplá-lo. Então, Pai, abre os nossos olhos. Ilumina os nossos olhos. Dá-nos visão. Pois nós necessitamos ver o Teu Filho e ouvi-lo. Faça isso, Pai, para que Tu sejas honrado, glorificado e exaltado. E como igreja, Pai querido, nós entregamos nosso irmão Isabelino nas Tuas mãos. Te pedimos por ele. Manifesta a Tua misericórdia nesta vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você ler cuidadosamente, insistentemente, este Salmo 125, aí lê. É uma leitura em que você vai interagir com o texto, vai se relacionar com o texto. Muitas vezes nós lemos, mas nós não nos relacionamos com aquilo que nós estamos lendo. Eu tenho certeza que você vai ver, e o Espírito Santo vai revelar, por detrás de algumas figuras, a beleza da pessoa de Jesus Cristo. E aí, enquanto eu estava lendo, eu pensei assim, se eu tivesse que colocar em uma tela, em forma de figura, a ideia central deste salmo, eu pintaria ou colocaria um monte com várias montanhas em volta. Se você ler o texto, você vai perceber a existência de um monte com o nome Sião e vários montes em volta. E se nós pedirmos ao Espírito Santo para desenhar em nossos corações uma palavra da ideia central deste salmo, ele desenharia a palavra permanecer. Por quê? Essa pergunta nós vamos respondê-la lá na frente. Eu vou fazer aqui, dar uma retrospectiva daquilo que nós estamos vendo. Do Salmo 120 ao 124, eles nos ajudam a interpretar a vida cristã como uma desconstrução. Nascemos de novo, temos a vida de Cristo, mas há muita coisa que precisa ser desmanchada. Hoje, no Estudo da Manhã, pelo Thomas Tyson, a volta do Thomas Tyson, que ele hoje bateu muito firme com relação ao pecado, e ele disse muito bem com relação, mesmo regenerado, nós temos sentimentos de amargura, queixas. Então nós temos, porque o velho homem depositou na alma uma série de coisas de vícios. Então, é uma desconstrução de nós mesmos. Então, do Salmo 120 ao 124. Como que isso processa? É pela operação da cruz. E o que significa a cruz? Significa uma desconstrução de nós mesmos para ganharmos uma visão de Deus, uma visão de Cristo. Assim como a Trindade vive elogiando um ao outro, e não em si, é o projeto de Deus. O outro, sempre o outro. Mas é preciso uma desconstrução desse mesmo, como dissemos. Mesmo nascidos de novo, nós estamos voltados para nós mesmos. Então vai desconstruir o quê? Uma visão de nós mesmos. Tirarmos os olhos das pessoas e das circunstâncias. Tudo isso nós temos no Salmo 120. Na minha angústia. Lembra que nós falamos que esta alma, este filho de Deus, ele via Deus através do seu problema. Ele precisa ganhar uma visão diferente. Lá na frente, ver o seu problema do ponto de vista de Deus, foi exatamente o que ele ganhou. Tirar os olhos de nós mesmos, das pessoas, das circunstâncias, da criação, elevo os meus olhos para o monte, no Salmo 121. Tirar os nossos olhos das mãos do Senhor. Ele faz uma analogia linda, um paralelo entre os servos e servas, assim como os servos estão olhando para as mãos dos seus senhores, à espera de uma bênção ou à espera de um comando, nós precisamos perder a visão ou a mentalidade de servos ou de simplesmente de busca de bênçãos para ganharmos a experiência da pessoa de Cristo. Podemos ler no 123, o versículo 2. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Olhos fitos aonde? No Senhor. Nas mãos, não. Nós somos interesseiros. Vamos tirar. Isso é uma operação da cruz. Vimos também que do Salmo 120 ao 123, eles mostram que as crises são instrumentos de Deus para formar Cristo em nós. As crises, as nossas dificuldades, os conflitos íntimos, os esbarrões, tudo isso Deus está reunindo para formar Cristo. Dores de parto, não é uma dor só, dores. É um processo. O novo nascimento é um ato, como a justificação é um ato. Mas o crescimento é um processo. A santificação é um processo que vai dia após dia. Deus, pela operação da cruz, Ele vai estar trabalhando em nós, destruindo toda a nossa mania, toda a nossa riqueza, entre aspas, da alma. Todas as manias, todas as nossas mazelas. Então, as crises servem. Agora, no Salmo 124, os dois inimigos do cristianismo, um fora, a ira dos homens, nós já falamos isso, a ira dos homens, as nações, Israel sempre sofreu nas mãos das nações, Israel sofreu nas mãos do Império Babilônico, assírico, medo persa, grego, egípcio, romano, a ira dos homens contra aquela nação tão pequena. Mas o cristianismo também sofreu e sofre também vertidas da ira dos homens na história do cristianismo. Basta ver a partir de Paulo, a partir de Nero, nós tivemos ali 10 grandes imperadores até o ano 320, o cristianismo sofrendo, as pessoas sofrendo nas mãos da ira dos homens. Também temos dois inimigos, nós vimos isso, dentro do cristianismo. E a ira dos homens fora, e também dois inimigos dentro do cristianismo, ele pode estar sentado do seu lado. Em forma de leão, é aquele que vem com sorriso. Satanás não vem com tridente, com chifre, com capa preta para espantar você. Ele vem sorrindo. É o leão. Ele vem elogiando você. Ele enche você de elogios. E a serpente é o que está por trás, que inocula o veneno para enfraquecer, tirando a visão da graça. O leão vai tirar a visão do senhorio de Jesus Cristo. São os dois inimigos dentro do cristianismo, um fora. Então é isto que o Salmo 124 nos mostra. Agora, no 125, por que permanecer? Veja a caminhada e o crescimento. Na minha angústia, elevo os meus olhos para o monte, elevo os meus olhos para os céus, os meus olhos estão fitos no Senhor. Mas não basta. Porque aqui existe uma palavra permanecer. Por que a ideia de permanecer? Primeiro, quais são as duas características básicas das montanhas ou dos montes? São duas. Fraqueza e força. Engraçado isso. Por que fraqueza? Porque o monte, desde o momento em que passou a existir, não consegue sair do lugar. Ele é imóvel. Não há força no monte para sair daquele lugar. E por que é forte? Porque não há nada neste mundo que o remova do lugar. Isso é muito lindo. Por quê? Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha só. É fraco e forte. As duas características básicas. Então, essa analogia, esta ligação, esta figura que o Espírito Santo está usando para revelar para nós o que significa ser um cristão. Ele é como um monte. Ninguém pode removê-lo. E ao mesmo tempo ele é fraco, porque ele depende. Ninguém pode remover o seu lugar. Não há tempestade. Pense um pouco. O monte seu existe desde quando? Desde quando foi criado. Com certeza milhares e milhares de anos. Ele está lá. Está lá no mesmo lugar. Isso é muito próprio. Você vai lá para a Efésio e encontra um grupo sendo agitado por vários lugares, por vento de doutrinas. Mas aqueles que confiam são como o Monte Sião. Não há notícia. Notícia que abale. Não há vento que possa remover do lugar. Porque ele está firmado, estabelecido, fundamentado no Monte Sião. Por que Monte Sião? Sião era onde Davi governava. É também chamado Cidade de Deus. É o sinônimo de Jerusalém. Significa governo. Aquele que está sedimentado, estabelecido no monte, e o Monte Sião, ele tem um governo. Ele é governado. Então pode ficar seguro, pode descansar, porque esta pedra, não há quem possa removê-la. Isaías 28. Vinte e oito, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Eu já disse uma vez passada na versão da Bíblia da Bahia, da Baiana, aquele que crer não se aveste. Mas na sua versão diz, aquele que crer não se apressa. Ele não tem pressa. Porque ele está estabelecido, fundamentado numa coisa muito segura. Não só fundamentado, sedimentado no monte, como vamos encontrar os montes em volta. É uma outra palavra. A palavra proteção. O nascido de novo é guardado por Deus incessantemente. Alguém disse que Deus move o mundo a favor de um filho. Então, esta pedra provada é Cristo. Agora, capítulo 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Tranquilidade, sossego para aqueles que confiam, para aqueles que permanecem. Os olhos fixos e a permanência. Agora vamos ser práticos. O que significa permanecer, então? Se nós já temos Cristo, alguém disse essa semana, se Cristo vive em mim, se eu já sou um regenerado, Ele habita em mim, por que eu tenho que permanecer? O que significa isso na prática? Então, ter cuidado, porque no Salmo 125, nós temos algumas coisas que podem nos distrair. Por exemplo, está aí no texto, o cetro dos iníquos. A distração. Você prestou atenção aí, no 125, no versículo 3, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Por quê? Nascemos de novo, estamos no mundo, Deus não vai nos tirar daqui por enquanto. Às vezes ele leva um que cumpriu o propósito dele. Estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos aqui. Mas os ímpios, estamos convivendo com ímpios, com incrédulos. Por que então permanecer? Cristo vive em mim, Cristo vive em você. Você tem convicção disso? É verdade. Permanecer, por que eu tenho que permanecer? Porque o mundo tenta nos distrair. Então agora nós vamos ver o que significa este permanecer. Primeiro, permanecer em Cristo é quando, cansado de lutar contra o pecado, ouvir os lábios do Senhor, está consumado. Ah, isso é permanecer em Cristo? Sim. Porque há quanta gente botando peso. Quanta graça falta dos lábios, dos nossos lábios. Nós não somos graciosos com as pessoas. Você está lutando contra o pecado? Há um pecadinho aí que está te incomodando. E você luta, luta, você até ora, você lê Bíblia, você faz uma série de coisas, tenta evitar e não consegue. O que significa permanecer? Poder ouvir dos lábios do Senhor. Está consumado. Creia. Não foi isso que Deus disse? Esse é meu filho amado, a ele ouvi. O que, que nós precisamos ouvir do filho amado? Está consumado. Pare de lutar contra o pecado. Não há força em nós, mas simplesmente fraqueza. Mas creia, porque partiu dos lábios do nosso Senhor. Então o que significa permanecer? Eu vi está consumado. Segundo, o que significa permanecer em Cristo? Permanecer em Cristo significa dizer, quando surpreendido por dificuldades, notícias ruins, quem que não passa? Quem que está isento aqui de uma dificuldade? Seja ela num relacionamento financeiro, uma doença. Quem não está aqui? Você pode dizer assim, eu não tenho problema nenhum. Mas neste mundo, esse mundo já é um deserto. O seu deserto lá, que você curte no coração. Então, o que significa permanecer em Cristo quando surpreendido por dificuldades? É poder ouvir dos lábios do Senhor. O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Você entende o que você está sofrendo? Você tenta. Não dá. Essa perda que você sofreu, que ou você está sofrendo, ou que você presume que vai. Você tem controle. Você pode controlar. Você foi surpreendido, nós somos surpreendidos. Essa doença que de repente aparece, nos surpreende. Você vai fazer um exame daqui a pouco, quem procura acha, né? Quem procura acha. Eu fui procurar e achei. Achei um triglicérides altíssimo, está 590. Se quiser emprestado, eu empresto. Cortisol está lá embaixo. Tudo que você puder. O meu exame seguinte está feio o negócio. Procurei. Mas enquanto eu não sabia, eu estava nem aí. Mas vem a notícia, vem o diagnóstico. O que você faz? É lógico que você vai procurar os meios. A procurar a ciência. Mas quando nós estamos falando daquelas dificuldades que não temos controle. Somos surpreendidos. A família é surpreendida. Um pai é surpreendido por um filho que está drogado. Os pais normalmente eles não creem. Eles não conseguem ver. Mas eles são surpreendidos. Ou aquela mulher que é surpreendida pelo marido dizendo assim, não quero mais você. Ou vice-versa. O que que você vai fazer? Verdade, você vai chorar, se é mulher vai chorar, se é homem vai pro boteco tomar cachaça, né? Vai tomar uma cachaça para esquecer a mágoa. Mas como é que você faz? O que significa então permanecer em Cristo diante das dificuldades? É poder ouvir dos lábios do Senhor. O que eu faço agora tu não sabes, mas saberás depois. É difícil? Não é fácil, mas vamos crer no que Deus está dizendo. Terceiro, permanecer em Cristo quando tudo está conspirando contra. Quando tudo não está dando certo, quando perde o emprego. Quando a casa desaba, quando tudo está desabando, ele puder dizer assim, eu sei em quem eu tenho crido. Isto significa permanecer apesar de todas as adversidades. Irmãos queridos, olhar para Jesus e permanecer olhando para ele, diante de tanta confusão, como diz o Thomas Tyson, o mundo está desabando. Isso aqui parece um Titanic afundando e as pessoas acham que não. Mas está afundando. Está descendo e a água está gelada. Não dá para sobreviver. Então, o salva-vida é Cristo. É nele. Permanecer nele. Quarto. O que significa permanecer em Cristo? É quando o vento bate, contrário, e você vai ouvir a voz dele: não temas, eu sou. Esse é um episódio. Quando os discípulos ficaram apavorados, porque Jesus estava vindo sobre as águas. Quando aquilo que nós não compreendemos, quando aquilo que foge da nossa compreensão, quando se torna quase que um mistério, o que que você faz? Você pode ouvir: não temas, não temas, eu sou. Não temas. Você consegue ouvir isto? É isso que significa permanecer em Cristo. Poder ouvir, ter a sensibilidade de ouvir a voz dele dizendo: sou eu. Existe algo mais tranquilizador do que a voz de Deus dizendo: eu sou, eu estou? Sou eu. Um filho que está apavorado, quando escuta a voz do pai: filho, estou aqui. Tranquiliza. A presença, a consciência ou a revelação da presença traz tranquilidade, traz paz, o sossego, por causa dele, da presença dele. É isso que significa permanecer em Cristo. Quando os ventos batem, você pode ouvir a voz: sou eu. Aquela senhora que tinha medo. Medo da sombra, medo de tudo. Ela dormia com a Bíblia debaixo do travesseiro. Tinha medo de ficar sozinha. Mas um dia, lendo a Bíblia, ela encontrou essa expressão: não temas. E ela foi estudar. Ela encontrou 365 vezes a palavra não temas. 365 vezes. Uma por dia. Quando você levanta, Deus está dizendo: não temas, eu estou contigo. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. O que significa permanecer em Cristo? É vê-lo revelado nas Escrituras como grande eu sou. Quem é Deus? Quem é Jesus? Deus se revela a Moisés dizendo: eu sou o que sou. Isso basta. Mas vamos desenhar isto melhor? Vamos desenhar este eu sou, o que eu sou, revelado por Deus? Deus revela a Moisés dessa forma? Vamos desenhar isto em Cristo? Vamos. O Evangelho de João. Eu sou o quê? O pão da vida. Significa isto: ele é o nosso sustento. E por que ansiedade? Pelo que de comer, beber, vestir? Quanto? Quanto de nós nos assemelhamos ao ímpio? Jesus disse isso: vocês estão preocupados com o que haver de comer, beber, vestir? Isso aí é coisa de incrédulos. Coisa de incrédulos. Não andeis ansiosos. Porque eu sou o pão da vida, o que sustenta. Eu sei que você está preocupado com alguma coisa ou amanhã. E você sabe qual é a definição clássica de Jesus Cristo de ansiedade? Qual é a definição clássica de Jesus? É o medo do amanhã. Um amanhã, uma segunda-feira. Ai, quanta coisa para fazer. Quanta conta para pagar? Quanto desempenho? Eu preciso suar para ganhar o dinheirinho para levar o pão para os barrigudinhos, não é assim? Mas você já está domingo aqui. já pensando no amanhã, mas você me garante que você vai acordar vivo? Basta cada dia o seu mal. Então, o que significa permanecer em Cristo? Olhar para Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Eu te sustento. Que coisa linda é aquela experiência de Ruth. Ruth. A Ruth, ela é a estrela solitária que brilha nas trevas. Este é o título de Ruth. Houve fome na terra de Moab, na terra de Canaã, ou em Belém de Judá. Houve fome. Aí Elimeleque decidiu sair de Belém de Judá para Moab, que significa carnalidade. Você sabe por que eles perderam tudo? Porque eles estavam com medo de perder o que tinham. O medo de perder o que tem. Ele tentou preservar o que tinha, perdeu tudo. É isso que a Bíblia diz, aquele que ama a sua vida vai perder. Ele morre, porque a mentalidade da carne é morte. Os dois filhos morrem. Fica só Ruth, que significa rosa. Noemi, boa vontade. Significa a vontade de Deus. E os dois se encontram. A história é muito linda da união. Vamos admitir, então. Tem fome? Belém Judá significa casa de pão. Padaria. É um tipo de Cristo. O pão da vida. Você pode confiar nisso? Que ele é o pão da vida, mas o estômago não sabe esperar. Mas se você confiar, Deus vai manifestar o seu sustento. Não saia em busca de coisas sem primeira orientação dele. Não fique perguntando para as pessoas, pergunte para o Senhor. Não se desloque de um lugar para outro por causa ou de preservar ou de tentar ganhar. Busque no Senhor, confie nele. Então ele, eu sou o pão da vida. Aí ele desenha um pouco mais. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Então Jesus Cristo destrinchou tudo que Deus disse a respeito daquela revelação. Numa palavra, permanecer em Cristo é vê-lo na total suficiência. Ele é suficiente. Permanecer em Cristo é poder dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você está com os olhos fixos, agora você precisa permanecer. Por quê? Porque há um cetro dos ímpios. Estamos neste mundo, tentações mil, dificuldades. E aí, precisamos ser cautelosos, cuidadosos. Precisamos ter discernimento no convívio, no relacionamento com todos. Precisamos ter esse discernimento diante de Deus. Para que quando aparecer uma tentação, uma proposta, você permanecer em Cristo. Quando aparecer uma dificuldade, você dizer assim, a tua graça me basta. Na prática, olhar para o Senhor e permanecer nele é dizer, Jesus, tu me basta. A primeira figura, preste atenção, no 125, os que confiam no Senhor, monte permanência. Ele permanece. É como o monte Sião. Mas há uma coisa maior ainda. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor ao redor do seu povo. Povo, povo, povo querido. Povo, povinho, povozinho. Gemizinho de Jacó. Igreja de Jesus Cristo, noiva de Jesus Cristo, não só permanecer, mas temos a sua proteção. É um monte. Se alguém aqui, se há um artista plástico, e eu creio que há vários, desenhe o Salmo 125 dentro dessas figuras. É um monte com montanhas em volta. É um símbolo da vida cristã. Não só firmados em Cristo, não só estabelecido em Cristo, mas cercado dos seus cuidados. Protegido. Seguro. Podemos ver de uma forma maravilhosa no Salmo 121. Podemos ler o versículo 3, o 4 e o 5. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Isso poderia bastar, né? Era isso. Isso poderia ser suficiente para todos nós. Queridos, Ele não vai permitir que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Deus não tem sono. Ele não dorme. Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Ele está olhando. Ele sabe o que você pensa, sabe o que você vai fazer. Do seu assentar, no seu levantar, Ele é cuidadoso. Por isso que deve gerar em nós um temor muito grande. Não é porque você está sozinho, longe dos olhares das pessoas, que você pode fazer o que você quer. Porque há uns dias atrás alguém falou assim, tem alguns irmãos que saem de Londrina e vão para alguns lugares a prática de orgias. Interessante, fugindo dos olhares de quem? Dos conhecidos. E de Deus. Você não tem temor disso? Você acha que você está escondendo de Deus, ou que você pode esconder de Deus alguma coisa? Até o pensamento antes de vir, ele já sabe. Então precisamos clamar a Deus. Deus precisa mexer com toda a nossa estrutura, revelar a beleza de Cristo e tirar essa hipocrisia, essa dicotomia de que nos olhares dos homens eu posso disfarçar, mas sozinho aquilo que Tozer disse. Você quer saber o nível da espiritualidade de uma pessoa? Deixa ela sozinha. Quando você está só, o que você pensa? O que você faz? Então, amados, vamos parar de brincar de cristianismo. Vamos parar de brincar, porque a coisa diante de Deus não é como a gente pensa, que Deus é brasileiro, pode até ser brasileiro, mas ele não vai dar jeitinho, não. Uma terra que dá jeitinho para tudo, mas ele não vai dar jeito. Se você comparecer diante dele, ou você vai comparecer coberto pelo sangue do Cordeiro, ou desnudo, aí a coisa complica. Não brinque com sua alma. Não fique com joguinho de palavras. Trate o pecado como pecado e vá diante dele. Peça a Deus a misericórdia. Se possível, bate no peito e diz, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. O problema está em mim. Porque nós estamos acusando todos, Se é um problema financeiro, o problema é o Lula. Se é de relacionamento, é o outro. Ninguém assume a culpa. Ninguém está assumindo a culpa. Isso é muito próprio da queda. Adão não assumiu. E nós trazemos essas características de lá. Ninguém assume nada. Ninguém quer convicção de que não presta. É um sempre o outro. Por que eu estou me separando? Porque ela tem uma série de coisas esquisitas. Ou vice-versa. E você não é esquisito. Você não é. Não tem traços paranoicos. Todos têm uma, de uma certa forma, rasa ou profunda, uma neurose. Todos nós somos neuróticos. E é verdade, quando esses neuróticos se encontram, a coisa complica mesmo. Sai essa isca para todo lado. Mas eu quero dizer para vocês, há um Jesus Cristo, há um cavalheiro, há um Senhor que diz, não tema se eu estou contigo. Há um Senhor que pode viver aí dentro, com toda a força, te sustentar em tudo. Senhor, se possível, tira até as bênçãos da minha vida, porque se elas estão me atrapalhando a comunhão contigo, pode tirar. Você é capaz de dizer isso? A nossa ambição deveria ser Cristo. Deveríamos ser um povo apaixonado por Jesus Cristo. Assim como Jerusalém, o povo saía de longe, de muito distante, para Jerusalém, porque Deus estava lá. Deus estava no templo. Ele estava num lugar santíssimo. O povo ia lá por causa de Deus, da presença dele. E se você é um nascido de novo, Deus está aí dentro. Há uma beleza de Cristo. Há uma doçura de Cristo. E com certeza as pessoas vão procurar você. Porque Deus está aí. E você passa a ser uma testemunha. Por quê? Porque Deus está com você. Deus está em você. Não brinque, queridos. Não brinque com sua alma. Não empurre pela barriga. Eu sou um profeta de botequim. Não quero dizer para vocês... Leia, faça uma leitura do que está acontecendo no mundo. Deus está sacudindo esse planeta Terra, as pessoas não estão percebendo. Nem no Brasil, nunca ouviu falar de terremoto. Vocês estão vendo isso? Vocês podem ver um pouquinho? É Deus mexendo, é uma tsunami. É um furacão, não sei aonde. É um terremoto. Se eu pudesse orar e pedir a Deus para mandar um terremoto para esse Brasil. Mas alguém falou, não precisa, nós já temos Brasília. Nós já temos os políticos desse Brasil, verdadeiro terremoto. Desculpe os políticos para aqui, eu sei que tem gente séria. Deus não precisa mandar tufão para cá, está lá em Brasília, os tufões. Agora preste atenção, faça uma leitura. Deus está sacudindo este mundo. Nós estamos muito próximos. Se 10, 20, 30 anos, não, nós estamos próximos. Deus está querendo acordar você. Desperta tu que dormes. Peça a Deus uma realidade de vida. Faça como Jacó. Se você é trapaceiro ou não, não sei. Mas se você se identifica com Jacó, grude Deus, eu não te largarei enquanto tu não me abençoares. Com o quê? Com a vida de Cristo. Eu não vou te largar, Deus. Enquanto tu me abençoares com a presença de Cristo, essa é a maior beleza, a maior riqueza que uma pessoa pode ter neste planeta Terra. Não é possuir ou ter um nome ou possuir riquezas, você é mais rico do Paraná ou do Brasil. É ter Cristo. Essa riqueza ninguém destrói. Ninguém pode tocar. Ninguém pode roubar. Não corrói. Não cria ferrugem. Qual é a visão que você tem de vida? Como é que você interpreta a sua vida? No dia a dia. Ganhar dinheiro, trabalhar, ótimo. Você deve fazer isso. Mas confiando, esperando, dependendo do Senhor. Como aquele jornalista que desempenhou a vida inteira, saiu o depoimento dele numa folha, na folha, no jornal, no, em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Saiu o depoimento dele. Ele trabalhou e trabalhava e trabalhava. E o filho e a filha chegavam, filho, pai, nós vamos conversar com você. Filho, no teu tempo, eu preciso correr. A minha agenda é lotada, eu preciso acertar os negócios. Mas nós vamos ter tempo, sim. Eu estou construindo o nosso futuro. Isso não é uma realidade, não estou contando aqui nenhuma coisa fantasiosa, não. É uma realidade. Ele disse assim, deixa mais para frente, filho. Nós vamos ter momentos gostosos lá na praia. O papai está comprando uma casa, um apartamento numa praia. E o tempo foi passando. Daqui a pouco ele percebeu, o filho dele estava drogado e a filha virou uma prostituta. Aí o depoimento dele, que um deles morreu. E ele não via a filha há muitos anos. Ele disse, eu tive que incluir os meus bens e tive que tirar os mais preciosos da minha... Como é que fala? Do meu testamento. O nome dos meus filhos. Isso não é para impressionar ninguém. Isso é uma questão de visão. Como é que você está interpretando a vida? No dia a dia. A visão vai determinar. Se você viu o Senhor, com certeza você vai interpretar a sua vida no comando dEle, no governo dEle. Depender dEle. Você sabe o que significa isto? Gente, acorda. Você sabe o que significa ter Cristo vivendo aí dentro? Ter Cristo governando aí dentro? Você já percebeu isto? Você já ganhou essa revelação? Essa consciência? Do que significa a pessoa gloriosa, majestosa, estupenda, Criador do universo, dono do mundo, Senhor dos Senhores, viver dentro dessa carcaça. E você fica temendo, e tremendo, e ansioso, e preocupado com as picuinhas deste planeta Terra, e com as picuinhas das pessoas, discutindo coisinhas. Povo, acorda, vamos juntos. Vamos pedir para Deus nos despertar para a realidade espiritual. Para Cristo. Tocarmos nele, vermos a beleza dele, a grandiosidade dele. Ele está aí dentro. Ele está lá no mais profundo do seu ser, se você crer que você morreu. Se você crê, se você já o recebeu, numa riqueza, numa coisa maior do que essa. Poder, fama, morre um político, a glória ele recebe, a glória dos homens, olha o legado que ele deixou. Agora a pergunta é essa, e para onde vai essa alma? Para onde vai essa alma? Lá no inferno não tem glória, não. Aquele camarada que pediu para ser enterrado dentro do seu carro, o último tipo importado, a sepultura dele foi dentro de um carro, um poderoso. E daí? Queridos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, vamos pedir para o Espírito Santo nos despertar, reavivar o nosso coração, nos despertar para Cristo. O Salmo 125 é um salmo que mostra que nós devemos permanecer em Cristo. E permanecer significa: Ele é suficiente. Ele me basta. Você pode permanecer nele quando disser, você poder dizer: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Qual é a crise que você está passando? Qual é o pecado que você está lutando para vencer? Está consumado. É o diabo? Ele já foi derrotado. Você quer a manifestação da vida de Cristo? Permaneça sempre olhando para o morrer de Jesus Cristo. Irmãos, não tem sentido viver a vida sem a revelação da beleza de Cristo. Não tem sentido viver sem Cristo. Você pode ter sentido como uma pessoa chegou e disse assim: Eu daria tudo, tudo que tenho, em troca da paz que essa pessoa tem. Tudo, daria tudo. Mas muita gente não quer. Muitos aqui não querem. Então, gente, vamos pedir a Deus. Vamos pedir a Deus. Se possível, se necessário, bata no peito como aquele homem. Senhor, tem misericórdia de mim. Abre os meus olhos. Eu quero ver Cristo. Quero tocar em Cristo. Então, amados, vamos crescer juntos. O crescimento do ponto de vista do Salmo significa sair de si para o Senhor e permanecer nele. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Qual é o propósito? É que sejamos pessoas transformadas com o caráter do Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus. Não fica dependendo somente de uma mensagem de domingo, não. Vasculhe a Bíblia. Penetre. Faça como aquele garimpeiro para garimpar as riquezas. Este livro é uma riqueza. Como alguém disse, é um prato de ouro nas nossas mãos. Não fique dependendo de uma pregação de domingo. O que você faz no seu dia a dia? Você tem vasculhado isso aqui? Você tem lido isso aqui? Aqui é a revelação de Cristo. Aqui está a riqueza. É maior do que prata e ouro. Mas pedir para vocês, ou pedir para alguém fazer isso, é preciso ter uma visão do que significa estar em Cristo. Que Deus nos dê essa visão. Que Deus abra os nossos olhos. Que o Espírito Santo cutuque você. Que o Espírito Santo mande uma tsunami lá na sua casa. Que envie alguma coisa para acordar você. Desperta tu que dormes. Povo, acorda! Não sou o Thomas Tyson. Ele já bateu de manhã muito. Mas eu quero dizer para você de forma carinhosa. Não tem uma riqueza maior do que descobrir esse Cristo maravilhoso. Esse Cristo que está dizendo: não temas, não temas, eu sou. Amém? Esta mensagem faz parte do acervo do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Nos contate pelo telefone 43-3322-3037 ou por meio do site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.